Alma do Sertão, brasileiríssima criação de Renato Mursi para a Rádio Nacional, que vai ao ar numa oferta da deliciosa caninha Tatuzinho. Tem quatro coisas no sertão que eu guardo no coração: meu cavalo, meu pinho, minha morena facinha e a caninha Tatuzinho, que é caninha de primeira. Produzida com a melhor cana do Brasil, a famosa cana de Piracicaba, Tatuzinho é realmente uma caninha de alta classe. Tenha sempre em casa uma garrafa da deliciosa caninha Tatuzinho, o melhor aperitivo nacional. E vamos ver como estão as coisas na famosa toca do Tatuzinho. Bom dia, meus maninhos, do xerém mais o bentinho.